Levanta-te, resplandece, a glória do Senhor é sobre ti. Levanta-te, resplandece, a glória do Senhor é sobre ti. Levanta-te, resplandece, porque o Senhor está aqui. Levanta-te, resplandece, Ele te chama, vinde a mim. As trevas cobrem a terra e a glória do Senhor se vê sobre ti. As trevas cobrem a terra e a glória do Senhor se vê sobre ti. Levanta-te, resplandece, porque o Senhor está aqui. Levanta-te, resplandece, Ele te chama, vinde a mim. Serás radiante de alegria e o teu coração estremecerá. Abundância virá sobre ti e o Senhor te abençoará. Levanta-te, resplandece, porque o Senhor está aqui. Levanta-te, resplandece, Ele te chama, vinde a mim.